A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos e irmãs, que a bênção do Senhor esteja sobre nós e que a presença dele e a sua palavra nos conduza a uma vida cristã verdadeira. Uma vida cristã verdadeira. Nós estamos carecendo disso. Cresce o número de pessoas que se afirmam cristãs, mas a qualidade desse cristianismo precisa melhorar muito, e eu não falo dos outros, é a começar de mim. E todos nós temos que caminhar na direção da face do Senhor, da presença do Senhor, para ter um coração que agrada ao Senhor. Irmãos, hoje nós vamos compartilhar Josué 15, Josué capítulo 15. E eu já quero dizer a você, espero que você não desligue, ouça a palavra, ela deve ser sempre ouvida como um todo, mas será curta a palavra devocional, porque nós estamos no contexto do livro de Josué, onde a terra prometida já foi concedida, ainda que eles tivessem que conquistar ainda algumas áreas e retirar muitas práticas que eram contrárias à vontade do Senhor, mas o contexto é esse. E hoje, no capítulo 15, eu vou ler para você a parte da terra que foi destinada à tribo de Judá, a parte da terra que foi destinada à tribo de Judá, tribo importante. Jesus é chamado leão da tribo de Judá, muito importante. E a lição que nós temos nessa devocional é: Deus é fiel. Deus é fiel. Ainda que nós sejamos infiéis, diz a palavra, o Senhor permanece fiel. E esse capítulo, ele é importante para aqueles que são mais interessados em cada detalhe bíblico. Ele é importante para você entender mais da geografia, ou seja, do pedaço de terra que a tribo de Judá recebeu. Qual é essa porção? Em que lugar ela está na divisão que foi feita ali em todo Israel, tá bem? Isso para aqueles que têm um interesse maior. E também sempre recomendo, você hoje não pode reclamar, porque se a sua Bíblia possui mapas desse período da Terra Prometida, no final, geralmente muitas Bíblias têm, ótimo. Se a sua Bíblia não tem, você não tem o que reclamar, porque hoje em dia nós temos uma facilidade e você é só pesquisar pela internet, no seu celular, e você vai encontrar ali a terra prometida, a terra de Israel, no período da terra prometida, e você já vai ver o local onde todas as tribos ficaram, tá bem? A lição, portanto, a palavra do Senhor para nós é: Deus é fiel. Quero que você guarde isso. Deus é fiel. Não olhe as circunstâncias, não olhe para cá ou para lá, não olhe para o tempo, porque essa terra foi prometida a Abraão há muitos séculos atrás. Muitos séculos atrás essa promessa ocorreu e tempos depois ela foi conquistada. Por isso, quando nós estamos falando de Deus fiel, não podemos olhar circunstâncias, tempo. Temos que ter uma certeza de que o Senhor, na hora que ele decidir, na hora certa, porque a hora dele é a hora certa, no tempo certo, no jeito certo, na forma certa, ele vai cumprir com aquilo que ele prometeu, tá bem? Então, essa é a nossa lição em Josué 15. Mesmo assim, eu vou fazer a leitura de todo o capítulo, como a nossa devocional hoje. Antes disso, eu quero mandar um abraço. Aliás, alguns abraços. Mando um abraço especial ao José Mariano. Eu tive uma verdadeira devocional com louvores que o nosso irmão querido, ministro de louvor e adoração, cantor na casa do Senhor, nos edificou nesse fim de tarde. Então, um abraço, meu querido Zé Mariano. Muito obrigado pelas suas palavras de ânimo diante daquilo que temos pela frente também. Os irmãos estão já sabendo e orando. A Silene, as meninas, as filhas, um abraço caloroso a vocês. Aproveito, falando em Mariano, para mandar um abraço ao irmão Shimagaya Mariano. Que Deus abençoe a sua vida e em todas as áreas e possa ajudá-lo a continuar sua trajetória em direção àquilo que Deus deseja. Um abraço a você, um abraço a Gabi, um abraço às crianças. Que o Senhor os abençoe poderosamente. Também quero mandar um abraço a Ellen. Não nos vemos há muitos anos, mas a pastora recentemente falou com você. Espero que você ouça hoje. Foi uma ovelha lá na Casa da Juventude Metodista. Então, um grande, grande, grande abraço para você. Deus abençoe muito a sua vida, família, igreja, tudo que lhe diz respeito, trabalho, tudo que lhe diz respeito. Mando um abraço também ao pastor Benjamin, à pastora Lídia, da Assembleia de Deus, também. Têm sido calorosos na oração e no apoio. Muito obrigado. E através de vocês, eu não tenho condição de falar todos os nomes agora, mas mando um abraço ao presidente, à diretoria, aos pastores e pastoras da igreja, a todos os membros, que a Assembleia Galileia seja abençoada. A Assembleia lá em Atibaia também nos recordamos hoje ainda, Madureira, Campo Atibaia. Um abraço a todos, um abraço a todos os irmãos. Bom, ia dizendo um abraço a todos os irmãos em Cristo, metodistas, assembleanos, batistas, presbiterianos, de comunidades. Um abraço a todos vocês, um abraço, não posso esquecer. Ana Paula, do Márcio, as meninas também, Paulo, Zilma, toda a família, que Deus abençoe muito vocês, vocês que têm nos abençoado, particularmente a Aninha, com o canal Metanoia, ela que tem editorado, irmãos, tem editado, né? Acho que é a palavra, produzido aí. Então, muito obrigado e eu abraço a todos. Se eu continuar aqui, você vai lembrando um nome atrás do outro, porque nós oramos periodicamente por todos vocês. Então, não dá para mencionar todos, mas um abraço a todos vocês, tá bem? Vamos fazer a leitura de um texto devocional que nos foi enviado do Reverendo Hernandes Dias Lopes. Tire os olhos das circunstâncias. Não se concentre nos seus sentimentos. Ponha os olhos em Deus. Deus tem um plano em sua vida. As coisas não acontecem aleatoriamente. Há um plano em todas as coisas. Sendo Deus soberano, Ele planejou todas as coisas e as executa conforme o conselho da sua vontade. Sua vida não está solta ao léu, sendo jogada de um lado para o outro, ao sabor das circunstâncias. Deus está trabalhando no sentido de que todas as coisas cooperem para o seu bem. O grande projeto de Deus em sua vida é transformar você à imagem de Cristo, o Rei da Glória. O irmão Everson nos mandou essa palavra abençoada, desejando bênção para nós, e nós desejamos bênção a ele e a todos e todas, tá bem? Agora vamos fazer a leitura de Josué e encerrar a devocional. Lembre-a, a palavra que eu deixo é: Deus é fiel. As terras dadas à tribo de Judá, versículo 1, a sorte da tribo dos filhos de Judá, segundo suas famílias, clã por clã, caiu em direção às terras ao sul, até a fronteira com Edom, até o deserto de Zin, no extremo sul. Então, irmãos, a tribo de Judá foi a primeira das tribos ao lado oeste do Rio Jordão a receber as fronteiras do seu território. Primeiro são alistados os limites externos, e depois a área destinada a Caleb e a Otniel, especificamente. Finalmente, as cidades cananeias distribuídas aos clãs de Judá são citadas por região. A prioridade de Judá estabelece-se no oráculo de Jacó, Gênesis 49, 8 a 12. Leia, você vai ver a bênção sobre a tribo de Judá. E é confirmada na história da nação. Segundo o livro de Reis, capítulo 17, verso 18, os locais demarcados formavam uma grande linha curva, cujo início encontrava-se na extremidade sul do Mar Morto e que avançava por debaixo de Cades Barneia, para então chegar ao litoral do Mediterrâneo, na foz do rio Wadi El Arish. Por outro lado, o limite norte, a fronteira de Judá com Benjamim, seguia a oeste, desde a foz do rio Jordão, pelo vale de Hinom, logo ao sul de Jerusalém, até Timna, e depois a noroeste, até a cidade litorânea de Jabneel, mais tarde chamada de Jamnia, cerca de 16 quilômetros ao sul da cidade de Jô. Versículo 2. Seus limites ao sul começavam na ponta da terra do extremo sul do Mar Salgado ou Morto. Passava pelo sul de Maler, Acrabim, subida dos escorpiões, é o significado, prosseguia até Zin e daí até o sul de Cades Barneia. Depois passava por Esrom, indo até Adar, e fazia um contorno em volta em direção a Carca. Dali seguia até Asmon e desembocava no ribeiro do Egito para terminar no mar. Estas, portanto, serão as vossas fronteiras ao sul. Ao oriente, a fronteira era o Mar Salgado, até a foz do Jordão. Os limites do lado norte partiam da Bahia a foz do Jordão. A fronteira subia a Bet-Ogla, passava ao norte de Bet-Arabá, até Pedra de Bohan, Ben-Ruben. Bohan, filho de Ruben, é a tradução, né? O significado. A demarcação subia então do vale de Acor, desgraça, significa desgraça, até Debir, e retornava para o norte, na direção de Gilgal, que se situa de fronte da subida de Adumim, ao sul do riacho. Passava pelas águas em El Shemesh, e as suas saídas avançavam em Rogel. Daqui ela subia ao vale de Ben-Hinom, que vem ao sul, na encosta da cidade dos Jebuseus, a colina onde se encontrava Jerusalém. Dali subia até o alto da montanha, a oeste. Louvado seja o nome do Senhor. Falando da cidade de Jerusalém, bendito seja esse santo nome. Dali subia até o alto da montanha, ao vale de Hinom, no lado norte do vale dos Refaíns, gigantes. Do cume da montanha, a fronteira se dobrava em direção à fonte das águas de Neftoá e prosseguia a cidade de Monte Efron para voltar-se em direção a Baalá, que é Kiriate Jearim. De Baalá, a fronteira dava uma volta em direção ao oeste até o Monte Seir, prosseguindo pela encosta norte do Monte Jearim, ou como é conhecido, Quezalon. Em seguida, continuava descendo até Bet-Shemesh e passava por Timna. Depois ia para a encosta norte de Ecrom, virava na direção de Sicrom, prosseguia até o Monte Baalá e chegava a Jabneel, terminando seus limites no Mar Mediterrâneo. A fronteira ocidental era formada pelo contorno do litoral do Grande Mar, o Mediterrâneo. Eram, pois, esses os limites que demarcavam as terras dos filhos de Judá, por todos os lados, em conformidade com seus clãs. Vamos ver os calebitas, os descendentes de Caleb, agora, versículo 13. Eles vão tomar posse da terra deles. Vamos observar. De acordo com as orientações dadas por Yahvé, Josué entregou a Caleb, filho de Jefoné, uma porção de terra em Judá, que foi Kiriate Arba, também conhecida como Hebron. Arba era antepassado de Enak. Caleb expulsou dessas terras os três Enaquins, Sessai, Aimã e Talmai, descendentes de Enak. De lá marchou contra os habitantes de Debir, que antes era chamada Kiriate Sefer, ou Cidade dos Livros, tá bom? Foi quando Caleb declarou: aquele que derrotar Kiriate Sefer e a possuir, dar-lhe-ei também por esposa minha filha Aksa. Otniel ben Kenaz, Otniel filho de Kenaz, irmão materno de Caleb, conquistou a cidade e Caleb lhe deu sua filha Aksa por esposa. Quando casaram e Aksa foi viver com Otniel, ela o persuadiu a autorizá-la a pedir uma porção extra de terra do pai dela, ao pai dela. Aksa se dirigiu para o lugar onde Caleb estava, e assim que desceu do jumento, seu pai lhe indagou: que desejas, minha filha? E ela pediu: dá-me um presente, visto que... Dá-me um presente, é uma exclamação, né? Dá-me um presente, visto que me destinaste à terra seca do Negueb, dá-me, pois, bênçãos como fontes de água. E ele lhe deu as fontes superiores e as inferiores da região. Essa foi a herança dos filhos de Judá, segundo os seus clãs. Então, olha a bênção para Otniel e a bênção para Aksa. A porção que tinham ganho e agora ganharam fontes. Fontes d'água, irmãos, para uma região desértica, é tudo, né? Se para nós é absolutamente fundamental, imagine numa região desértica. E o Senhor concedeu a Otniel e a Aksa. Os nomes das cidades de Judá. Versículo 21. As cidades que se situavam no extremo sul da tribo de Judá, no Neguebe, na direção da fronteira de Edom, eram Cabzeel, Éder, Jagur, Quiná, Dimoná, Adada, Quedes, Azor, Itnã, Zif, Telem, Bealot, Azor, Adata, Kiriot, Esrom, que é conhecida como Azor, Amã, Semá, Moladá, Azargada, Esmon, Betpelet, Azarsual, Betseba, Biziotiá, Baalá, Lin, Azen, Eltolad, Kezil, Ormá, Ziklag, Madmana, Sansana, Lebaurt, Silim, Ain e Rimon, ao todo 29 cidades com suas aldeias vizinhas. 29 cidades com suas aldeias vizinhas. As cidades que ficam no Cefelá, nas planícies, foram Estaol, Zorá, Asná, Zanoá, Enganim, Tapuá, Inã, Jarmut, Adulão, Socó, Azeká, Saaraim, Aditaim, Gederá e Gederotaim. Perdão. Ao todo, 14 cidades com suas aldeias vizinhas. Zenã, Hadassa, Midgal-Gad, Dileã, Mispá, Jocteel, Laquis, Boscate, Eglon, Cabon, Laamás, Kitlis, Gederot, Bet-Dagon, Naamá e Maquedá, ao todo 16 cidades com suas aldeias vizinhas. Libna, Éter, Azã, Iftá, Asná, Nezib, Keilá, Aqzib e Maressá, ao todo 9 cidades com suas aldeias vizinhas. Receberam ainda Ecrom, com suas vilas e com seus povoados vizinhos, de Ecrom até o mar, todas as cidades nas cercanias de Asdod, com as suas aldeias, Asdod, com suas vilas e aldeias vizinhas, e Gaza, também com todos os seus vilarejos e povoados, até a torrente, o ribeiro do Egito, sendo o grande mar a sua fronteira final. Repare aqui o relato: Deus prometeu e deu Gaza a Israel. Eu não estou dizendo de modo algum que concordo com nenhum tipo de violência ou ataque ou ação contrária à vontade de Deus, só por poder, por manutenção do poder, pela vaidade dos homens. E hoje a postura do primeiro-ministro de Israel é muito questionável. Então, não é que nós estamos, de alguma maneira, referendando o exagero, né? O ideal é atacar só, se defender dos guerrilheiros que atacaram Israel, embora isso também seja muito difícil, porque eles estão misturados e escondidos em hospitais, estavam, né? Porque Gaza já foi toda ao chão praticamente. E escondidos em hospitais, em escolas, em igrejas, em tudo quanto era lugar. Então é muito difícil. Agora, não há como negar também que, embora os reféns de Israel não tenham sido devolvidos, esteja ocorrendo um exagero e um questionamento sério da comunidade israelita que vive em Israel hoje e também fora de Israel, está questionando as motivações desses ataques que vão além da questão do terrorismo e que transcendem qualquer outra motivação, mas que por uma busca simplesmente pelo poder, pela manutenção do poder. Então, não estou, de modo algum, referendando, pelo contrário, me posicionando contra tudo aquilo que não é vontade de Deus, porque aqui era vontade de Deus. Mas o que eu estou dizendo é que na terra prometida por Deus, e aqui me posiciono de um lado, a terra que Deus prometeu a Abraão inclui Gaza. Isso não foi mantido, isso foi perdido depois de Israel ser mandado embora nos anos 70 da Era Cristã e voltaram para lá praticamente 2000 anos depois, Mas se nós formos observar o que Deus prometeu, o mapa de Israel não é exatamente aquilo que Deus prometeu a Israel. O que estava prometido a Israel e que a ONU tinha que ter garantido na volta, não por uma leitura só bíblica, mas por aquilo que eles ocuparam durante todo um tempo, milênios também, era aquilo que Gaza, por exemplo, pertencia a Israel, sendo bem direto. Jerusalém pertencia a Israel, né? E é capital do Estado de Israel, queiram ou não queiram. É capital do Estado de Israel. Já com Davi, isso foi tornado num momento apoteótico para a casa de Israel. E Jesus esteve diante de Jerusalém, chorou por Jerusalém, que mata os seus profetas, né? Que não acolheu a ele. Então, o que nós temos que ser justos. Na verdade, o território de Israel foi perdido no ano 70, e quando recuperado, foi recuperado, mas numa partezinha minúscula, menor, muito menor do que eles possuíam. E segundo, além de menor, ainda com alvo, como alvo de ataque imediatamente após a ONU ter declarado o Estado de Israel de novo, porque eles tinham direito à sua terra, e começaram a ser atacados imediatamente após. Então, isso não pode ser esquecido. Então, você tem que ter um posicionamento. E esse posicionamento, para mim, é aquilo que Deus concedeu é vontade dele, soberana dele, pertence a Israel e ponto final. E os habitantes dessas localidades que ocuparam, a própria Jerusalém é toda repartida, né? O templo não pôde ser erguido, ele será erguido novamente. Aí vem a manifestação do anticristo, ele será erguido novamente. Infelizmente, os judeus vão se deixar enganar por isso. Mas depois o Senhor virá e acabará com a manifestação do mal ou do anticristo, e nós teremos então a vitória final de Jesus e viveremos com ele um novo céu e a nova terra. Mas fechando o posicionamento, Gaza pertence a Israel. Claro que isso teria que ter sido tomado na hora de devolver o território lá em 48. Do século passado. Não assim como está acontecendo. Nem com terrorismo, nem com Hamas, nem com bombas matando civis também além dos terroristas. Bom, isso tudo é a tragédia, né? E as motivações não são as motivações bíblicas, não se ouve um rabino genuíno, verdadeiro, dizendo, olha, nós sentimos a vontade do Senhor de fazer isso. Não, nada disso. Nada. Temos que ser honestos. Mas que isso pertence a Israel, pertence. E eu quero levantar minha voz para dizer que pertence. Por quê? Porque o mundo inteiro e a mídia está numa febre anti-sionista, anti-Israel, de novo. 6 milhões de pessoas, judeus, foram assassinados na Segunda Guerra. E hoje você tem o Hamas dizendo que era necessário tomar tudo e acabar com Israel. E outros grupos terroristas, como Hezbollah e assim por diante. Então, nós temos que tomar um posicionamento. E o meu posicionamento é o que Deus concedeu a Israel pertence a Israel. Assim como que ele pertence, concedeu a nós, em nossa vida, pertence a cada um de nós. Nossa vida, nosso tempo de vida, nosso dom, nosso talento, nosso ministério. Aquilo que Deus pertence, nos deu como pertencimento, emprestou, na verdade, né? Ele emprestou para que nós façamos bom uso. Pastor, o senhor vê algum sinal de tratamento ainda com o povo de Israel nisso tudo? Eu não tenho dúvida que Israel será tratado até que eles reconheçam Jesus Cristo como Senhor, e eles reconhecerão antes do juízo final. Muitos deles reconhecerão. Então, isso ainda faz parte. Agora, infelizmente, nesse processo todo, nós vemos desmandos e exageros e violência e morte e tragédia quando podíamos estar vendo outra coisa. Nesse caso da Terra Prometida, Deus concedeu a posse, deu vitória, e não só a vitória dos exércitos, quem venceu foi o Senhor, porque ele falou: eu prometi ao meu filho Abraão e eu estou concedendo o que eu prometi a ele. E também era retirada de uma postura toda com feitiçaria, com morte de crianças em cultos que se sacrificavam crianças. Então, por todo aquele local que era um local para ser a casa de Israel, né, a casa dos descendentes de Abraão, para ser um local de bênção, bênção para todas as famílias da terra, estavam ocupadas por pessoas e grupos e cidades com credos, assim, muitas vezes absolutamente macabros. Como eu estou dizendo, o culto a Baal, a Acerá, que era um dos mais fortes, com sacrifício de criança, Moloque. Então, temos que ponderar tudo isso. Eu faço questão de dizer no versículo 47 o seguinte: Gaza pertence ao Senhor, tudo pertence ao Senhor, e o Senhor emprestou essa posse, concedeu essa posse a Israel. Agora, o que mais nós desejamos, mesmo após tudo que já aconteceu, é que pelo menos os povos possam entrar num acordo mínimo de convivência e não haja mais ataques terroristas e não haja mais contra-ataques que acabam se tornando terroristas também, na medida que vão matando, matando e matando. Então, é isso, né? Nós não estamos aqui para matar, que quem rouba, mata e destrói é o ladrão, Satanás. Aqui não. Aqui era uma questão de Deus estabelecer o sinal do seu reino. Então, era importante que assim acontecesse, e eu tenho dito: isso tudo aqui pertence a Israel. Bom, se pertence e não está fazendo uso, tem usurpação daquilo que não pertence a outros, e tem vara de tratamento de Deus? Tem. Sem dúvida nenhuma. As duas coisas: vara do tratamento de Deus para com Israel e usurpação e posse daquilo que não é legítimo para outros. Também a população, se você for contar a população de Gaza e distribuir por todos os territórios que compartilham da mesma etnia ou das mesmas etnias que compuseram Gaza, você pode ter assim uma morada para todos eles, ao ponto de viverem bem, com qualidade de vida, com dignidade, desde que todos esses povos que formam essas etnias os acolham e construam um lugar para a chamada hoje Palestina, que nada mais é do que uma zombaria do Império Romano para com a Filistina, ou seja, os filisteus. Mas os filisteus acabaram, foram dizimados por completo. Então, essa zombaria dos romanos de colocar o nome Filistina e depois interpretado como Palestina, por uma questão da grafia, na verdade, não existe. Eles precisam precisariam ser tratados com toda a dignidade, com toda a humanidade, com todo o amor, com todo o carinho, nós cristãos, com todo amor, com todo trabalho, com toda ação social, com toda a evangelização também, mas não ali, porque ali não lhes pertence, e muito menos para fazer terrorismo. Que não é o povo, são grupos, não é o povo todo, mas esses grupos se infiltram em meio à sociedade. Ok, acho que eu continuo falando a moral dessa devocional. Deus é fiel. E podem ter certeza que, como Deus é fiel, aquilo que ele decidir será estabelecido. Deus é fiel. Ainda que Israel não tenha sido fiel sempre, o Brasil não tenha sido fiel sempre, a Argentina não tenha sido fiel sempre, o Uruguai não tenha sido fiel sempre, e todos os países do mundo, da Europa, da Ásia, da Oceania, da África, o Deus permanece fiel. E o seu plano não será derrubado por nada. Não olhe as circunstâncias, diz o reverendo Hernandes, não vamos olhar as circunstâncias, nos prendendo a ela, nos encarcerando a ela, nem o tempo, porque Deus, na hora certa, vai consolidar esse território para a nova Israel, que será composta de todo aquele que reconhece que o Messias de Israel é Jesus Cristo. E nós viveremos então um novo céu e uma nova terra. Mas isso eu já estou avançando lá para esse momento, né? Acho que não está tão longe, não. Acho que é bem próximo. Em todo caso, repito, Gaza pertence a Israel. Na região montanhosa receberam, e era parte parte de Judá, tá? Na região montanhosa receberam as cidades de Samir, Jatir, Socó, Daná, Kiriat Sana, conhecida em nossos dias como Debir, Anabe, Estemo, Anim, Gozem, Holom e Gilo, ao todo 11 cidades com suas aldeias e vizinhanças. As famílias de Judá também receberam Arabe, Duma, Ezã, Janim, Bet-Tapuá, Afeca, Unta, Kiriat Arba, conhecida em nossos dias como Hebron e Zior. Ao todo, 9 cidades com suas aldeias vizinhas. Receberam também Maon, Carmelo, Zife, Jutá, Jezreel, Jocdeão, Zanoá, Caim, Gibeá e Timna. Ao todo, 10 cidades com suas aldeias vizinhas. Receberam ainda Alu, Betzur, Gedor, Maarat, Betanot, El Tecom, ao todo 6 cidades com suas aldeias vizinhas. E mais, Kiriat Baal, que hoje é conhecida como Kiriat Jearim, e Rabá, eram 2 cidades com seus povoados vizinhos. No deserto receberam Bet Arabá, Midim, Secacá, Nibsã, cidade do Sal, e Engedi. Ao todo 6 cidades com suas aldeias vizinhas. Contudo, os descendentes de Judá não conseguiram expulsar os jebuseus que habitavam em Jerusalém. E por isso, ainda em nossos dias, vivem os jebuseus ali como povo de Judá. Até o final, até o momento em que foi escrito o livro de Josué, ainda havia os jebuseus. Havia outras pessoas em Jerusalém. E hoje há outras pessoas dividindo a capital em Jerusalém, tendo o templo debaixo de uma mesquita. Debaixo de uma mesquita. Então, já falei as duas coisas. Primeiro, Deus está tratando Israel desde Abraão. Sim. Segundo, há uma usurpação? Há. Daquilo que não é devido. Terceiro, há uma infecção generalizada na sociedade para defender o interesse de alguns povos e ainda com a maior cara de pau defendem pessoas que têm no estatuto, Hamas, por exemplo, Hezbollah, têm no seu estatuto a extinção de um povo. Isso sim, extinção sim é um genocídio. O resto que está acontecendo é guerra. E infelizmente nós somos contra também, mas é guerra, né? Não é o número de pessoas que morrem, uma pessoa, o senhor sofre. O senhor sofre. Não alegra o senhor. Diz a palavra do senhor. Ele sofre pela morte do ímpio, tá bem? Então ele lastima, mas é guerra o que está acontecendo. Isso aconteceu após um ataque terrorista extremamente. Fique atento também a isso com relação ao primeiro-ministro de Israel e sua corrente. Extremamente questionável, assim, um apagão de informações. E eles entraram, fizeram o que quiser, queriam ali, durante uma, duas, 3 horas, tempo que entraram, e nada, ninguém, né? Sabia de nada, estranhíssimo. Falei já outro dia, quero repetir agora. Por quê? Porque por trás disso pode haver uma motivação. Deixa entrar, deixa fazer o que querem, né? Durante uma hora, e a gente reage, e nós temos o motivo, a desculpa necessária para fazer o que nós queremos. Então, aí não tem nada a ver com Deus isso. Tá bem? Deus não está nesse negócio. Todavia, está posicionado aqui todo esse território que nós ainda vamos ver. Deus concedeu a Israel. Pertence a Israel. Deus concedeu. Essa é a nossa fé. Deus concedeu. Então é importante que você entenda isso e pondere as questões, né, os porquês do que está acontecendo. Muito bem, que irmãos, eu repito, a grande palavra de hoje é: Deus é fiel. E em sua fidelidade, ele fará para com cada um de nós, ele. Tudo aquilo que ele tem prometido, ele nos concederá. Terra prometida, claro que passou a significar, a partir do entendimento que nós temos na Escritura, no, na história da revelação, a terra é o nosso coração, é a nossa vida, é o nosso ser. Ou seja, aquilo que ele prometeu à tua vida, ele vai conceder. Já está preparado. E ele vai te conceder. É preciso você crer, não olhar circunstâncias, nenhuma circunstância, e crer que Deus é fiel, ainda que nós sejamos infiéis. Que Deus te abençoe, te conceda a vida prometida, a vida com ele, e que você mantenha a fidelidade, porque ele é fiel, que você também seja fiel e leal a ele. E tome uma posição. Hoje eu conversava com um irmão. E a gente dizia, ou somos cristãos e buscamos a santidade, ou não somos, ou é tudo ou é nada. Não tem essa de somos cristãos, mas isso aqui pode, aquilo pode, tudo pode, né? Então, tudo realmente nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Então, que o Senhor, na sua fidelidade, possa derramar sobre você a vida dele, e a vida dele possa conceder a você uma vida abundante, uma vida plena, uma vida próspera, uma vida eterna. Em nome de Jesus, que isso aconteça. Porque ele prometeu, ele concede. Pastor, o que pode me separar de receber isso tudo? Bom, a geração que ficou no deserto morreu porque murmurou, reclamou, não seguiu a vontade do Senhor, não andou segundo os seus estatutos, segundo a vontade dele. Então, o que pode te separar de receber a bênção é a sua relutância e a sua obstinação para o mal. Se você está buscando o Senhor, você receberá todas as bênçãos nessa vida e depois por toda a eternidade. Tá bem? O único que pode atrapalhar isso é você, na sua obstinação. Ah, e o diabo? Não, o diabo, ele insufla, ele tenta seduzir, engana, tenta roubar, tenta matar, tenta destruir. Mas Jesus já o venceu e tirou das mãos dele a chave da morte e do inferno, tirou de sobre os nossos ombros o peso do pecado. Livre-se do peso do pecado. Quem não ouviu, ouça o sermão que a pastora fez no canal Metanoia. Canal Metanoia, pastora Margarete, pastor Sérgio. Procure lá e ouça e divulgue, tire dos seus ombros. O único que pode impedir isso, o diabo não pode, já está derrotado. O mundo não pode, se você resistir. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Se você resistir ao mundo com uma mudança de mente, uma metanoia, uma transformação do seu pensamento, dos seus valores, o mundo não te vencerá. Porque Jesus disse: Eu já venci o mundo e vós vencereis também. E a carne? A carne não pode vencer o espírito. Na verdade, o espírito está sendo pronto, ou está pronto, né, desde a obra do novo nascimento, mas a carne é fraca, ou seja, a velha natureza tenta levantar. Ora, lute contra ela, resista. Resista e você receberá a vida prometida, ou seja, a terra prometida. Hoje o que nós lemos foi aquilo que foi dado a Judá. Na porção da terra prometida. Que Deus te abençoe, que você experimente dessa fidelidade do Senhor e também responda a fidelidade com fidelidade, em nome de Jesus. Responda ao amor dele com amor, em nome do Senhor. Eu encerro mais uma vez, eu estava falando ontem, a pastora se equivocou na data. Ela terá um exame muito importante na sexta-feira. Não é para você orar só na sexta. Se você puder orar conosco em todo o tempo, ore. Mas é na sexta que nós vamos à Ipatinga e na segunda que nós vamos à Ipatinga novamente. Tudo isso já é o processo pré-operatório. Então, ore para que o Senhor nos dê vitória. E faça a vontade dele. A vontade dele é a vitória para nós, tá bom? A melhor coisa que tem para nós é a vontade dele. Então, que o Senhor te abençoe e te guarde, meu irmão, minha irmã. Não se espante com esses textos que nós estamos vendo em Josué. Pastor, quando eu ouço o sermão da pastora ou da missionária Vivian, por exemplo, no blog ou quando ela está ministrando, tem coisas só espirituais, tremendamente espirituais. E o senhor está fazendo leitura aqui de coisa geográfica, né? Não, irmãos, a minha proposta, cada um dos três tem uma proposta, dos quatro, né? Porque o Everson tem a proposta da abertura devocional. Cada um tem uma proposta. A minha proposta é ler para você o texto, apresentar informações históricas, linguísticas, geográficas, duas, três, e apresentar uma palavra pastoral, como eu disse hoje, sobre fidelidade e sobre a promessa de Deus para com Israel. Essa é a minha proposta. Eu quero que você esteja firme na Bíblia, porque a nossa igreja precisa hoje, a igreja de Jesus Cristo, precisa estar firme na Bíblia. Na Bíblia, santidade bíblica. Sem Bíblia, nós temos um cristianismo, poderíamos ter um cristianismo que cresce em número, mas não salga, não ilumina, é chato, é desagradável. Então, não. Nós temos que ler a Bíblia e experimentar a vida e distribuir vida. Essa é a minha proposta. Delas também passa por toda a Bíblia e por todos os livros que elas ministram, com cuidado, e elas vão fundo. A missionária vai fundo nos estudos, por exemplo, Apocalipse, Eclesiastes, Joel. Pastora está indo fundo na questão de Hebreus, já foi em Jeremias. E a minha, eu espero estar contribuindo um pouco numa leitura para você. Numa leitura e mais duas, três informações. Tá? Deus abençoe vocês. Orem pela pastora Margarete e orem para que tudo dê certo e logo nós tenhamos boas notícias para contar. Senhor, nós te agradecemos por tudo, te agradecemos sobretudo pela tua fidelidade. O Senhor é fiel. Mesmo quando eu fui infiel, Senhor, o Senhor se manteve fiel. E foi tão fiel ao ponto de depois corrigir, transformar, gerar arrependimento, mudança, uma vida caminhando para o Senhor. Mesmo quando o Senhor usou da vara da correção, bendita seja essa hora, porque a vara que corrige é a que me impede de ir para perto do lobo, dos lobos, como ovelha, Senhor. O cajado também. Isso foi mencionado pela tua filha, Senhor, na última ministração. Que nós continuemos, Senhor. E nós cada vez anunciemos mais e mais e mais para mais pessoas a palavra do Senhor e a tua palavra santifique a igreja e a tua palavra gere fé na igreja. Nós te agradecemos e nós oramos em Cristo Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão com o Espírito Santo seja sobre nós, sobre todo o povo de Deus e assim permaneça hoje e eternamente. Amém. Amém.